Me ausentei da família, deixei meu Goiás. Tanto eu lutei pra alcançar os meus ideais. Tive as glórias e as derrotas que a vida nos traz. E quando andei na contramão, eu sofri demais. Vários tombos nesta vida já levei. Tive até bons resultados do bem que plantei. E no chicote do tempo apanhei. Quando da realidade me distanciei. Ventre do solo fértil do meu coração, plantei todos meus sonhos, nasceu a ilusão de ser um homem feliz em eterna união. Mas eu caí no abismo da incompreensão. As turbulências da vida eu tirei, a experiência, a bagagem comigo guardei. Com a humildade e a fé eu conquistarei de volta o amor das pessoas que amei. Várias vezes nesta vida chorei. O amor de quem mais precisava não conquistei. Quem eu mais quis ajudar magoei. Foi assim que tentando acertar eu errei. É tão alto o preço que a gente paga pra viver. Andar sobre uma corda bamba tem que aprender. Nem tudo que a gente planta consegue colher. Mas tendo a presença de Deus, a presença de Deus, tudo vai florescer.